meu. Hoje você vem toda sorridente, pensando que eu aceitaria normalmente. Não vou mais aceitar pra depois você me abandonar. Quantas vezes te implorei, mas você não soube ouvir. Quantas noites eu passei só sem ter você comigo. Agora eu digo, não vou mais lhe aceitar, nem que você venha pra ficar. Não vou mais lhe aceitar, nem que você venha pra ficar. Fiz tudo o que pude pra fazer você feliz, mas sua atitude provou que você não quis. Me abandonou, de mim se escondeu, não valorizou um grande amor que era só teu. Hoje você vem toda sorridente, pensando que eu aceitaria normalmente. Não vou mais aceitar pra depois você me abandonar. Quantas vezes te implorei, mas você não soube ouvir. Quantas noites eu passei só sem ter você comigo. Agora eu digo, não vou mais lhe aceitar.